carro. Água, muito obrigado. Quatro zero, pronto, cópia. Azul 4040, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia, 4040. Autorizado com fins, via Pesulo 21, no nível 360. Perfil de saída Argo, após posição Elefa, visto no zero, primeira curva direita. Transponder 5445, frequência do controle Salvador em 1-19, decimal 8. Autorizado com fins, o nível 360, saída agora. Após Elefa, Pesulo 21, aciona 5445, controle em 1-19, decimal 8, para o Azul 4040. Azul 4040, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportará pronto, 4040. envio Azul 40040, pushback acionamento gate 01. Azul 40040, bom dia, livre acionar, chame pronto para o táxi. Livre, chamará táxi, o 4040. Salvador, bom dia, Azul Alfa, Uniforme Bravo. Uniforme Bravo, bom dia. Solicito autorização de reforço no pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa e Uniforme Bravo, centro do reboque, reporte para ingresso na posição 01. Informe que a aeronave da companhia ainda efetuando o push no 01. Azul Alfa, Uniforme Bravo, ciente para reporte ao ingresso do pátio principal. Salvador, seu 3399, push vectoramento, pátio 3, posição 2. Alfa e Uniforme Bravo na escuta do solo. Alfa, Uniforme Bravo, solo Salvador. Prossiga para Azul Alfa, Uniforme Bravo. Sente, aguarde para o reboque. Informa a nave da TAM, solicitou o push na posição 02 Romeu. Aguarde. Azul Alfa, Uniforme Bravo, no aguarde. TAM 3399, sente do acionamento, chame pronto para o táxi. Chama táxi, TAM 3399. Xané 6251, no aguarde para o pushback acionamento, devido à aeronave da Azul efetuando o push no 01. Afirmativo, guardado. Taxi Azul 4040, 2h50 autonomia, 108 a bordo, alternando Vitória. Azul 4040, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-98-3995, ajuste no 0-3. No 0-3, táxi livre via Índia, ponto para a torre 295, 4-0-4-0, obrigado. 399, confirme chamado para o táxi. Nesse momento, Sarino, para o táxi, 420, 120, 4 horas e 20 autonomia, 120 pessoas a bordo, Galeão. 3399, autorizado táxi via parte 3, parte principal em Índia, quando o próximo chame torre em 1, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. 3, uniforme Bravo na escuta do solo. Alfa, uniforme Bravo na escuta. Atento ao táxi 09 da TAM, ciente do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Torre Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto para a próxima. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar no zero, 4040. Após o trânsito autorizado, tomar ataque com dentro de segundo. Salvador, T3399.0 da 10, pronto. T3399, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Azul 4040, decolada 05, chame controle Salvador em 119, decima 8, bom voo. 198, boa. Obrigado, maior. Salvador, bom dia. Qual 4040 da Azul? Passa 1000 pés na árvore. Azul 4040, contato radar, sai da árvore, nível 360. Na árvore, sobe ao 360 sem restrições, 4040. Bono 961, bom dia, autorizado Galeão, via Bernovember 857 até Moço, nível 360, perfil de saída da El, Leda, Irumi, pista no zero, primeira curva direita. Aciona o transponder 5457, frequência do controle Salvador em 119, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, transponder 857, bom. Pergunta 10, primeira curva direita, da El, Leda, Irumi. 119, decimal 8, controle, acionamento 4, 7. Bono 961, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback de acionamento. Contato 3399, decolagem autorizada, pista 10, vento calmo. Salvador, muito bom dia, Oceaner 6225, transfere 1980. Oceaner 6225, aciona a identificação. Contato radar estabelecido, um minuto após a posição. Conde, para interceptar a chegada na área, Zena Cruz, bom, oferecendo para 4.000. Afirmativo, está autorizado a descer na descida, e ao descida para 4.000, na Pro de bom, deixa na 6225, de bom. Seguinte da instalação Eco. Solo, Oceaner 6251, pronto para ataque, seu desejo. 136, autonomia de 5 horas, alternando galeão. Chanel 6251, autorizado táxi à direita, táxi Índia, quando o próximo ponto de espera chame Turren 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-3. 1-0-3, e a Índia autorizando o pronto setorizador de 2-2-2-2-2. Na 3399, decolado 08, chame controle Salvador em 1-1-9, vítima 8. Bom dia. Bom dia. Controle, muito bom dia, é o 3399. Na 3399, contato radar, saída da EON, nível 340. 340, é o 3399. Alguma possibilidade do TAM 3399 voar ótima? Autorizado Leda, 3399. Leda, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. Oceaner 6251, pronto, ponto certo. Oceaner 6251, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento calmo. Alinha e decola 6251. Alfa, uniforme Bravo, autorizado ingresso, parte principal, reporte calçado, posição 01. Alfa, uniforme Bravo, gente, para o reporte. Azul 4040, chama Recife em 1288, alterna 1260. 288, 260, 4440. Zulu 961 no Salvador. Luna 961 no Livre Sanar, chame pronto para o táxi. Chame controle Salvador em 119.8, Molu. É 398, boa, 62. Saída 5-1, contato radar, saída da El, nível 360. 360, por gentileza, senhorita, alguma possibilidade de uma bote para nós presente? Autorizado, Leda. Leda na presente, senhor. 3399, chama Recife, em 125, décima 1. 5-1, 3399. Xena 6225, desça para 2500 pés. Autorizado, RNAV, reporte estabilizado. Essa 2500, reporte estabilizado, autorizado o RNAV da 10 de Genebra, 1-Alfa Vitor Bravo, Salvador, bom dia. Estou na estação de reboque, da ponte 07 para a ponte 02. Alfa Vitor Bravo, aguarde para o reboque. Alfa Vitor Bravo, seguinte, aguardando para o reboque. Luna 961, autorizado táxi até o ponto de espera da pistona 0, via Taxi Índia. Quando o próximo chame torre em 1-98-95, ajuste no 0 no 3. Luna 0 no 3, pode ser táxi via Índia, ponto de espera da 901-1895. Luna 961. Solo Salvador, Azul Alfa, Antônio Bravo, informando o término de reboque, aeronave parqueada na posição 01 do pátio principal, obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Alfa Vitor Bravo, Solo. Alfa Convite do Bravo, não escuta, pode chegar. Aguarde a passagem do Bang da Goa retaguarda, após sentido reboque. Reporte calçado, posição 02. Ao convite do Bravo, ciente, iniciando reboque após a passagem do Gol. Reportando término, siga 02. Bom dia, Torre Salvador, Zona 961, pronto, considero 010. Zona 961, bom dia, autorizando a alinhar e decolar, pistola 0, vento calmo. Zona 010, alinha e decola, Zona 961. 1961, no decolar 222, chame controle Salvador em 119, décima 8, movo. 198, obrigado, bom dia. Compensa, 1295, boa senhora, chanel 6225. Alô? Patrulha, bom dia, gol 961. 961, subiu, mantém nível de voo 3620, via, suba via saída da EL. 1961 360, Dael 961 Xané 6251, chame Recife 125, décima 1 251, boa 2 boa. Porto passando Serra Victor 372, baixado na lado Xané 6225. Chané 6225, pouso autorizado, pistona 0, vento calmo. Eu vou autorizando o pouso, Chané 6225, 90. Salvador, Alfa Vitor Bravo, na ponte 02, encerrado o reboque, grato, bom dia. Solo ciente, bom dia, Alfa Vitor Bravo. Chané 6225, no solo 26, libere a próxima direita, chame controle solo em 121, decimal 9. Viva direita, 1219, o Chané 6225. 6225, prossigo táxi, via taxi Alfa, Juliette, posição 06 de casa, bom dia. Bom dia, Alfa, Juliette, 06, Oceaner 6225, graças a Deus. Meia descida autorizada até 2.500 pés, reporte estabilizado na final do RNAV, Prosa Sierra Victor 367, autorizada na final 1013. Aqui a partir do 67 autorizado, ajuste 1013, descendo 2.500, voo 99 no meio. Chame o centro Recife em 125 decimal 1. Recife para Recife, boa nova, obrigado. sinal 366, já tem o campo à vista 9916. Completa sinal, chamé, torre de controle 198, decimal 9596. 9916. Descida autorizada até o nível de voo 050, via chegada ponto, ajuste do altímetro em Salvador 10013. Aguarde autorização na final do procedimento RNAV. Estado pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Livre pouso na 10, 99. Com 9, chegada Bonfi. Esse é até o nível de voo 050. O procedimento é o NDD Zulu. Ajustou o altímetro 10013. Estimativo 050, Bonfi, pode efetuar a aeronave da 10, voa na 7 graus. Estamos anotado, aguarde autorização para isso também. Aguarde agora 7 graus. Salvador, bom dia, 5975, inicialmente na chegada Mar, e esse aí mantém o nível de voo 06 a 20. zero, ajuste do altímetro 190-193, aguarda do TASA. Alfa Juliette para posição 10, 9906. Descida autorizada até 4 mil pés. Foi na proa do Serra Vitor 367, completa a final do RNAV. Estima 4 mil, Serra Vitor 367, estou na 759. 5975, velocidade 210 nós. 5973, velocidade 230 nós. 5973, nós. Autorizada a final do procedimento, RNAV, reporte estabilizado na final, no 759. Reporte Dragon, no 759. Salvador, Oceaner 63, 6075, centro da Foxtrot. Oceaner 6075, Foxtrot em curso. Autorizado Serra Bravo, Serra Papávia, Perzulu 10 por Bávia, Perzulu 16, Posmo, confins após, segue conforme rota de plano de voo, nível 360, saída Dael. Leda Mótima, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5460, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. É 6075, autorizado nível 360 para São Paulo, Congonha, no presumo 10 por Bávia, presumo 16 por Bávia, Confins, Chomorde, se prossegue, saída da El, Leda Mótima. Transponder 5460, controle 19860. Pode pôr para o pushback extremamente. Sem semana. Acuse na final do VR. Na redução, autorizado 2000, confirma. Afirmativo, tráfego que o precede, Boeing da Gol. Aeronave Boeing 737, reduzido para 150 mais 7 milhas à sua frente na final da RNAV. Afirmativo, 5973, cancelada a restrição em TAP. Desça e mantenha 2 mil pés. Ajuste do altímetro 90 no 3, reporte na final da NDB. Para 2.0, o 076, reporte na final da NDB Zulu, reporte na 101 inbound. Bolo 759, pouso autorizado, pistona 0, vento calmo. Pouso autorizado, 0, 759.